Fala aí, galera, ligado no meio da bola. Sou o David Nick, a gente tá aí pra mais uma vez gravar o podcast do Mídia da Bola. Esse é o sexto. E novamente a gente tá aí com os dois participantes padrão, né? O Murilo Moré e o Fagner Moraes. Fala aí, galera. Hoje o Murilo fala primeiro. Eu falo primeiro? E aí, galera? Vai, Fagner. Beleza, já estava com saudade já do podcast, já, Pois de é. participar. Pois é, Um negócio muito bacana participar do podcast. a gente ficou um tempo aí sem gravar por detalhes técnicos, né? Mas a gente tá aí voltando. Já começou o ano, né? Depois do carnaval começou o ano. Agora a gente vai entrar fundo aí nas colunas, né? E agora também nos voltar aí com os podcasts. A gente ficou mais ou menos um mês sem gravar, não foi, galera? Não. Foi, hein? Mesmo. Menos? Porra. Então depois eu vejo aqui. Mas então a gente vai voltar aí no ritmo normal. Tentar fazer aí um por semana. Quem sabe até dois por semana. Pra sempre deixar vocês aí de casa bem informados. Bom, hoje tá fervendo, né? Hoje tem muitos assuntos pra gente falar. A gente ficou muito tempo sem fazer. Então, vamos apresentar, né, os assuntos, os principais assuntos de hoje. Bom, claro, a gente vai falar da Liga dos Campeões, né, que teve aí a primeira remessa de jogos da primeira fase das oitavas de finais, né? Primeira rodada das oitavas de final, jogos de ida. A gente vai falar também do UEFA Europa League, né, que também tá aí começando nas oitavas de final. Vamos falar dos campeonatos inglês e italiano. E também vamos dar uma passadinha aí pelos estaduais do Brasil. Bom, alguma colocação antes aí da gente começar com a Liga dos Campeões? Acho que não. Não, né? Bom, então vamos lá. A Liga dos Campeões começou as oitavas de finais, né? Os jogos de ida da Liga dos Campeões começaram no dia 16, que foi na terça-feira, né? Às 5h45 a gente teve dois jogos, que foi Milan 2, Manchester United 3, em San Siro, e o Lyon batendo o Real Madrid em casa por 1-0, né? Também às 5h45. Bom, primeiro eu vou passar aqui nos resultados e depois a gente vai comentando os jogos. Já na quarta-feira, né, a gente teve também às 5h45 Porto 2, Arsenal 1, no Estádio do Dragão. E no Allianz Arena, às 5h45 também, Bayern de Munique 2, Fiorentina 1. Esses foram os quatro primeiros jogos aí, os jogos de ida das oitavas de finais. Vamos começar aí com o Milan Manchester, né, o melhor jogo da... Pra mim, o melhor jogo dessas oitavas de finais. Vamos lá, galera, pode comentar. Quem começa falando? Eu, Ah, Fagner? você começa, né? Enquanto o Fagner volta aí. Eu vou fazer assim, Fagner. Você comenta sobre noite, eu comento sobre mil. Não, vai lá, começa comentando aí. Ah, depois tá cagando, né? Ah, entendi. Então vamos assim, o Milan. Vai lá. A sequência do Milan era. As duas sequências dos campeonatos eram boas, assim. O Milan tava fazendo um bom nocaute, enquanto o Manchester também faz uma boa primeira. Só que desde a derrota para Internazionale, o Milan não apresentava um bom futebol. E aí, pelo menos para mim, o que eu achei foi que depois da convocação da lista do Dunga para a seleção, o Ronaldinho quer mostrar um futebol diferente, porque ele não foi chamado. E foi isso que ele fez. Nos primeiros minutos, o Beckham cruzou. Ah, o Evra fez cagada e o Ronaldinho pegou de primeira. A bola desviou no vídeo e enganou o Bundestag. 1-0 pro Milan. Era o placar que o Milan precisava, pelo menos no começo do jogo. Só que do outro lado tem um cidadão chamado Wayne Rooney. Jogou muito. deram espaço para ele. É muito, muito mal, muito ruim esse jogador. Ele, olha, deve ser o pior do mundo. Sem discutir. Vai lá, Fagner. A gente tá falando aí de Milan e Manchester pela Liga dos Campeões. Ah, para mim o destaque do jogo, além do Rooney, foi o Fletcher. Fletcher jogou muito bem o segundo tempo, né? Destaque do Milan, Ronaldinho Gaúcho jogou bem, né? Eu vi na Gazeta dello Sport, ele foi o único que tirou acima de 8. Os outros todos abaixo de 6 do Milan. O meio de campo do Milan não funcionou. Beckham jogou muito mal. Né? E eu acho que sim. Já era para o Milan. Tá muito difícil. Ó, eu acho o seguinte, o jogo começou, o Ronaldinho começou impecável, começou jogando muito. Agora, por que que o Ronaldinho começou bem e depois caiu de produção? O Rafael entrou no jogo muito perdido. O Rafael marcava ali pelo lado direito, o lado esquerdo do ataque do Milan, que é o lado onde estava o Ronaldinho. O Rafael começou perdido no jogo, mas lá para os 30, 35 minutos do primeiro tempo, Rafael parece que acordou e anulou ali o Ronaldinho. Agora outro destaque, igual o Fagner falou, o Fletcher também fez uma partidaça. Agora destaque pro gol inusitado do Scholes, né, galera? Ele chutou com a direita e fez gol de esquerda, né? Uma coisa incrível. Eu até coloquei isso no Twitter, Scholes é gênio, porque ele tentou chutar de direita e ele fez de Ele é esquerda. Nem gênio. Pelé, nos tempos áureos, Pelé fez um negócio desse. Tentar de direita e fazer de Pois esquerda. é. Mas agora tá muito difícil, eu concordo aí com o Fagner. Tá muito difícil pro Milan. Mas, olha, se o Milan fizer 1-0 logo de cara no Trafford, o jogo vai ficar sensacional. Então, eu não arriscaria falar que o Milan já tá eliminado, não. Mas agora, não pode deixar o Manchester fazer gol em casa. É muito difícil, igual eu tô falando, mas Eu acho que o Milan tá eliminado já. não, eu não acho. É, porque se for contar com o Huntelaar para fazer gol no ataque, ele perdeu duas chances claras, vai ficar É. difícil. Ah, mas Runtelar ou Borriello? Acho que o Huntelaar joga. Huntelaar. Ah, não, eu sou mais Borriello. Não, sim. Eu também sou mais Borriello. Mas eu acho que o Huntelaar que vai jogar. Eu ainda sou mais o Inzaghi do que os dois. É, o Inzaghi é o cara mais rabudo da face da Terra, né? Então. E a sorte que ele tem na Liga dos Campeões também conta, né? Então. Mas é difícil, porque se o Milan for jogar com o mesmo esquema de três atacantes na Inglaterra, acho que vai ficar ainda mais difícil Vai pro ser Milan. um Arsenal, vai ser contra o Arsenal, vai ser a mesma coisa contra o Arsenal. Exatamente, vai ser. Manchester vai ficar com a posse de bola, vai tocar, tocar, tocar e vai fazer um gol atrás do outro e depois vai recuar e ficar no contra-ataque. Agora hoje eu tava vendo, estão chegando a especular o nome do Marco Van Basten, né? No lugar do Leonardo no Milan. Procede ou não? Isso é caô de imprensa mesmo. Calma de Caô emprego. de imprensa, né? Ah, mas na boa, Mas também. o Leonardo tá fazendo um milagre com esse time aí. É. É verdade. Agora destacar aí Ainda também o temos. partidaço do Rooney, né, cara? Matou a pau. O Rooney é gênio, né? Fez aqueles gols, dois gols, jogou muito, melhor em campo. Pode ser. Mas também não pode tirar os méritos do Valencia. É. Foi o Valencia entrar em campo que o Manchester conseguiu fazer o É. primeiro gol. É, o Valencia Porque entrou o muito bem. Nani não bosta nenhuma. Ele estava apagado, muito apagado. É. Ele conseguiu ser anulado pelo Favalli. E o Dida, hein, galera? Falhou ou não? Não. Tirou. Ele foi meio devagar com a bola, mas a bola foi muito no canto também. Então acho que não foi uma falha assim. É. Sobre Milimance, mais algum comentário, mais alguma colocação? Olha, por que eu acho que o Milan está eliminado? Fora, tirando os três gols que fez fora de casa, o Manchester só na Liga dos Campeões. Na primeira fase ele teve um empate em casa contra o CSKA de 3-3, mas está jogando um time misto. É, um time misto. Saiu perdendo de 3-1, né? E Empatou no finzinho. Sérvia perdeu 3-1 e empatou no fim contra o Lokomotiv. E perdeu pro Besiktas, mas contra o Besiktas foi um time totalmente reserva mesmo. Que até o Gary Neville jogou. Aí perdeu. Tirando isso, o Manchester tem um dos melhores aproveitamentos em casa, né? É difícil. É, o melhor aproveitamento em casa é o do Manchester. E vai dar noite. Vai dar noite, só isso. É, até eu tava. O problema é que se der Manchester e. Se der Manchester, é bem provável que. Se o Manchester tirar o Milan e o Bayern tirar a Fiorentina, o bicho vai pegar pra estrada na próxima Liga dos Campeões, que pode mudar a regra e a Alemanha tem mais uma vaga na Liga dos Campeões e tirar uma vaga da Itália. Tirando isso, vai dar É. Manchester e acho que passa o Bayern de Munique. Não, eu acho que eu particularmente acho que passa Manchester. Assim, não vou falar que o Milan tá eliminado, não. Igual eu falei, acho muito difícil do Milan classificar. Mas não é possível. Eu acho que o passa o Manchester, passa o Porto, passa a Fiorentina e passa o Real Madrid. Desses quatro que joga, que já jogaram. Será que o Real não cai de novo nas Não, eu oitavas? acho que não cai, não. Eterno estava destinado. Eu acho que não cai, não. Bom, falando em Real, vamos comentar, né? O jogo do Real Madrid. Com um gol. Não no fim, mas mais ou menos ali no meio do segundo, no começo do segundo tempo. O Lyon venceu o Real Madrid por 1-0. Voltou, né? A sombra das oitavas de finais da Liga dos Campeões pro Real Madrid. Mas o Real Madrid jogou mal? Eu não cheguei a ver esse jogo, não. Eu vi mesmo, foi Manchester É, e Milan. eu também não assisti o jogo, mas quando tem Cristiano Ronaldo e Kaká em campo, você sempre espera alguma coisa de brilhante, né? E perder para o Real Madrid, perder para o Lyon, sem fazer gol é uma coisa assim, para mim é absurdo. Né? Eu acho que o Real Madrid não vai passar de novo das oitavas de final, porque para o jogo de volta, a retranca que o Lyon vai jogar. Eu acho que passa assim. Eu acho que o. Não, claro, o Leão é uma retranca do caramba. Mas Então. eu acho que o Real Madrid passa. Quer dizer, eu também não sei, pô. Isso aí. O Real Madrid pode não fazer nada no jogo. Não passar. Então. Tudo isso É. depende, né? Tudo isso é uma questão pontual. Se não me engano, o cruzamento desse jogo é com o Olympiacos Bordeaux, não é? Acho que não saiu o cruzamento ainda, Acho que só sai quando só acaba, quando acaba. só sai Só quando depois? definir as quartas. É, só sai quando definir as quartas. Ah, beleza. Mas eu acho que é bem provável que se o Lyon passar, é bem provável que ele caia nas quartas, né? Ele vai tirar o Real Madrid pra cair nas quartas. Ou Sevilha. Sim. Mas você vê, ó, Stuttgart e Barcelona, passa Barcelona. É. Só um milagre passar Stuttgart, né? Olympiacos e Bordeaux. Passa o Bordeaux. Inter e Chelsea, o que passar Passa o Chelsea. vai ficar bem nas quartas. Bayern de Munique e Fiorentina, passa Bayern. Não, eu acho que passa a Fiorentina. Porto e Arsenal, do que passar vai ser forte. Milan e Manchester vai passar forte. Agora o Lyon. O Lyon também é uma incógnita ainda. Começou bem, foi mal. Pronto. Ó, eu acho que o campeão da Liga dos Campeões vai sair do jogo Milan Inter. Quem passar, pra mim, vai ser campeão. Eu acho que o que ganhar a final é o campeão. Ah, Não legal, sei ainda. legal. Eu acho. Também acho que quem ganhar a Ganhar é final é campeão. campeão. Boa. Você acha também, sabe? Ah, eu acho assim, porque ainda antes tem as semifinais, né? Ou seja, para chegar na final tem que passar pelas semifinais antes. Ou seja, entre os quatro que chegarem nas semifinais, acho que dali vai sair os dois finalistas. Eu acho que dos Não vai oito que fugir muito chegarem disso. nas quartas de finais, quatro vão para as semifinais e dois das semifinais vão para as finais. E um desses da final vai ser campeão. Então quer dizer. Então quer dizer que o campeão da Champions League está entre um dos quatro que vão para a semifinal, O é isso? campeão da Champions League estava entre um de todos os clubes que entraram na Champions League. Um dos 30. É É, verdade, vamos verdade. lá, chega de papo furado, vamos aí. Com o Porto e Arsenal, né, 2-1, o gol de pelada que tomou o Arsenal, né, no ali pro gol da vitória do Porto, né, o segundo gol. O Fábregas mesmo disse que foi um gol de pelada, né? Mas foi mesmo. A desatenção ali da zaga do Arsenal. Porto cobrou a falta rapidinho. E quem fez aquele gol mesmo? O Isso, Falcão, Falcão, Gabriel. isso. Então, vamos lá. 2-1 pro Agora Porto. posso defender? Posso defender o Fabiano? Claro, claro. Ó, fala, ele errou no primeiro gol, errou, claro. Ele errou no segundo gol, errou, claro, mas Mas ele não é o titular. o Arsenal, como eu posso dizer? O Ar, não, mas quem, o Muni é o titular. O time que começa o time com o Muni já não tem muita moral. A única titular, Fabiano na reserva e Manu no terceiro goleiro. Não tem, É. não dá pra Na falar realidade, o os dois. Arsenal Se não bem tem que goleiro. o Fabiano, quando jogava na. É, quando o Ars, o Ars, quando o Fabiano jogava na Polônia, você vê os jogos desse moleque, ele pega bem. Só que é foda, o cara vai. O Muni não para de ficar suspenso, se machuca. E ele vai ter que jogar ainda contra o Porto, no Estádio do Dragão, pela primeira vez na vida, e quer que o cara faça um milagre. Também não dá, né? E aí na frente tem quem? Sou o Kempo. Sou o Campbell, fez um gol. Isso aí, nem o Arsene Wenger. Ah, legal. Né, Parabéns pra ele. bacana, cara. Sou fã do Sou o Campbell. Tá, tô brincando. Mas. É, a gente tava falando de Porto e Arsenal, isso? Agora, Fabian, não. Porque acha Fabian, super. brincadeira. Ele tomou um frangaço. Tentar defender ele não dá certo, não. Agora você falou uma coisa certa. Começar o time com a Almunia é bem diferente de você começar um time com Casillas. Já pensou o Real Madrid com Casillas, Sérgio Ramos, Pepe? Aí vai lá o Real Madrid com a Almunia, Sérgio Ramos, Pepe? Aí não dá, né? Mas aí só Pepe e a perna, né? Não é, o Pepe ferra também. O Pepe é esforçado, assim, mas. É igual eu falei do Pepe. Esforçado. Ele é o típico zagueiro que não sabe jogar, literalmente, né? É, mas deu sorte na vida. Ele tem um bom empresário. Assim como o Donny Eber, o Afonso Alves. Onde está Cara, jogando o Afonso Alves? olha, depois o Mikkels jogando. Ah, ele não, foi pra Arábia. Sei lá, ele foi pra um desses países Nossa. aí. Alô, Dunga. Afonso Alves está de volta. Vamos. O Afonso Alves está no Catar, no Al Ah, no Rayyan. Catar. Se eu não me engano, é o time do Paulo Autuori. Sobis. Ou é do Caio? É do Paulo Autuori, né? O Ryan. Ah, acho que é assim. Não, o Sob está no Quer Al ver? É o Jazeera. time. Al Jazeera. É o time do Marcelo Tavares. Famoso jogador brasileiro. Legal. Por que que o Google não faz com a pessoa, né? Bom, Fagner, a gente estava aqui falando de Porto e Arsenal. Comenta aí o que você achou do jogo e tal. Ah, o problema dos clubes ingleses é que eles têm muito fair play e eles acreditam que os outros clubes também têm fair play. Se fosse na Inglaterra, o cara tinha colocado a bola no chão, no segundo gol do Porto. O cara tinha colocado a bola no chão, esperado montar a barreira, tudo bonitinho. Mas como a gente sabe que Porto, né, sangue latino, etc. Colocar a bola no chão já. Vai lá, continua, Fagner. Eu já encerrei meu comentário, gente. Outra coisa engraçada do time do Arsenal, a escalação foi Fabianski, Sagna pela direita, Vermaelen, Kempe, Clichy, Diaby, Fabregas, Rosignazzi, Denilson, Benteke. Ok, o Bender foi titular porque o Eduardo e o Van Persie. O Van Persie tá machucado, o também tá machucado? Sim. O Van Persie só volta em maio. Não, o Eduardo também tá machucado, então. Tá, né? Tá, o Xavi também tá machucado. Nossa. O Arsenal começa a contratar esses jovens promessas, e muitas delas não dão certo, como o Reis, que saiu do Sevilla como promessa, foi uma... continua uma O promessa aí. Reis tá no Ele vai dar Atlético, né, promessa. de Madrid? Tá no. Sim, é lá. Passou pelo Benfica e foi pro Atlético, mas... E. Só que, engraçado que o Arsene Wenger não dá chance. No banco do Arsenal tem o Ramsey, que joga muita bola. Tem o Jack Wilshere, que joga muita, muita, muita bola. Só que eles conseguem ser reserva do Nasri. Isso é um traje. Pois é, mais alguma. E acabei no comentário. Pois é. Mais alguma colocação de Porto 2, Arsenal 1, com o Fabianski falhando nos dois gols do Porto e o Rosic, segundo o Nivaldo Prieto, narrador da Band. Rosic. É, jogo que o Rosic foi titular. É, mais alguma colocação aí desse jogo? O Arsenal passa, mesmo sem Não. um monte de gente ganha Eu do acho que o Porto lá. Porto Ganha do passa. Porto. Eu acho que dá empate no Emirates. E o Sêmigo, eu acho. Eu acho que vai ser 2x1 no Emirates e vai para os pênaltis. E quem ganha? Com Fabianski no gol, o E o Porto ganha, né? Vitor Manoni. Não, o Vitor Manoni vai estar na mão, vai defender 4 pênaltis. Ah, beleza. Nossa, volta, Beleza. hein? Bom, vamos lá então para Bayern de Munique 2, Fiorentina 1 no Allianz Arena. É, dizem que a Fiorentina foi roubada, né? No segundo gol do Bayern. Dizem não, foi um roubo mesmo. O Klose estava 2 metros na Dois frente. metros à frente. E o Bayern venceu. Ficou bem na fita, mas pegar a Fiorentina e Florença não é fácil não, né? Não. Mentira, é sim. Não, não é não. É sim, é fácil. O Bayern vai Eu passar. acho que o Bayern não passa. Se bem que o Bayern só passa se tirar o Batistuta lá da esquerda. Esse cara é ruim pra caralho. Nossa, como ele é ruim. Não. Ele é tipo um Wellington Saci, assim, da vida, Nossa, sabe? foi longe, hein, velho. O Elton Sassi. Que é isso? Nossa, é muito ruim. Se bem. É assim, ó. A Fiorentina foi roubada? Foi. Porém, a vitória do Bayern foi, digamos, justa. Foi justa. O show, Foi a posse justa. de bola do Bayern durante o jogo todo. Sim. E principalmente depois que o Gobi foi expulso. Nossa, ele foi muito idiota o Gobi. Ele deu uma porrada no Robin, foi expulso. O Van Gaal já colocou o Olić. E aí foi o Olić que movimentou o ataque inteiro. Ninguém conseguia parar ele. Foi justa a vitória. Foi justa e foi injusta ao mesmo tempo, né? Ah, falar em expulsão, você falou em expulsão do Gobi. A gente esqueceu de falar em Mille Munster e a expulsão do Carrick, né? No finalzinho do jogo. O Carrick desfalque importantíssimo aí pro time do Munster. No jogo de volta, né? Em Old Trafford. Vai lá, completa aí, Fagner. O raciocínio de Bayern 2, Fiorentina não. Ah, o destaque mesmo do jogo foi que o juiz, né, se tivesse esperado 1 segundo, o primeiro gol do jogo não teria sido do Robben, e sim do Mário Gomes. Como ele resolveu dar um pênalti, então o Robben cobrou e abriu o placar, né? Robin O jogou Bayern muito também. jogou. Nossa, ali o Ribéry tabelando pro lado esquerdo. Tá louco, mano. Bom, vamos então pros jogos, né, da semana que vem da UEFA Champions League. No dia 23, que é na terça-feira. É na terça-feira mesmo, é, né? Deixa eu ver. É, na terça-feira. No dia 23, na terça-feira, às 4h45. O Olympiacos joga em casa contra o Bordeaux, né? Isso é terça-feira. E também a terça-feira, às 4h45 também na tarde, o Stuttgart pega o Barcelona na Alemanha. É na quarta-feira, às 2h30, CSKA Moscou pega o Sevilla em Moscou. Em CSKA. É, em CSKA. E às 4h45 de quarta-feira, a Internacional pega o Chelsea em Internacional, fechando aí os jogos de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. Alguma coisa aí a comentar? Falando, Vai lá, vou falar. eu sim, eu tenho uma coisa internacional. Vai lá. Eu quero fazer esse comentário aqui em rede Em rede aberta. nacional. Para o seguinte comentário que eu recebi no meu blog, Deixa seu é blog o aí, o Bigo. blig.ug.br/parlacaucho. É blig.com.br Um comentário barra parlacaucho. Ah, blig.ig.com.br/parlacáutico. beleza. O comentário é o seguinte. Só um minuto. O comentário foi feito dia 9 de fevereiro. Um tal de Diego. Diego, se você está me ouvindo, desejo posso de boa saúde para você, tá? Ele me perguntou o seguinte. Se o Di Natale é artilheiro no italiano, ele seria artilheiro no Campeonato Paulista? Ele não para por aí e continua. Se a Inter de Milão jogasse o Campeonato Gaúcho, ela seria campeão, vice, chegaria a semis, chegaria às quartas e seria na primeira fase. Se o Amaury tivesse alguma chance na seleção italiana, ele seria titular? Se ele fosse titular, ele marcaria muitos gols. Se marcasse muitos gols, seria artilheiro da Copa. E se fosse artilheiro da Copa, ele seria o melhor do mundo? Diego. Eu não sei, tá? Esse seria o Só Gui isso. Cabelo de Fogo 2? Olha. Ah, provavelmente, cara. Nossa, tem que ser muito burro pra falar umas coisas dessas. Ainda bem que existe gente burra nesse mundo. Eu dou muita risada. Ô Murilo, esse Diego você segue e indica? Eu sigo, indico e recomendo. Super indico esse Diego. Mega Super follow. indico. Mega follow em Diego. Pois é. E Diego. Pera, pode continuar. lembrando o Gui Cabelo de Fogo, que o Wellington Paulista não pode vir pro Palmeiras. Quer dizer, não sei. Mas o Wellington Paulista ainda não fechou com o Palmeiras. Se vir, parabéns para você. Você me perguntou e eu não soube te responder. Mas, pelo amor de Deus, meu filho, chega dessas perguntas. Vambora, então. Vamos para a UEFA Europa League, né? Já terminamos aí a Liga dos Campeões. Agora na UEFA Europa League, eu particularmente não acompanhei. Eu só acompanhei Panathinaikos e Roma e Ajax e Juventus, né? Foram os dois jogos mais importantes da rodada da UEFA Europa League. A gente passei pelos resultados de todos os jogos aí. A gente comenta Ajax e Juventus. Se vocês quiserem comentar alguns outros jogos aí, beleza também. Rubim Kazan. É Rubim Kazan, não é? Isso. Rubim Rubim Kazan. Kazan 3. Apoel Tel Aviv de Israel 0. Ajax 1. Juventus 2. Grande resultado para a Juve. Do nosso amigo Murilo Moré. Lille 2. Fenerbahçe 1. Clube Brugge 1. Valência 0, Villarreal 2, Wolfsburg 2, Standard Liège 3, Salzburg 2, Fulham 2, Shakhtar Donetsk 1, Liverpool 1, Onereia 0, Hamburgo 1, PSV 0, Atlético de Madrid 1, Galatasaray 1, Hertha Berlim 1, Benfica 1, Atlético 1, Anderlecht 1, Copenhague 1, Olympique de Marseille 3 e Panathinaikos 3, Roma 2. E aí, galera, vamos começar aí com a Ajax e Juventus, né? Bora. Vamos lá então. Começa aí. O jogo era bastante Foi esperado, assim. jogado. Foi jogado? Com O certeza. jogo que foi jogado no certame era bastante esperado, assim, porque a Juve não jogava na taça da UEFA, na Liga Europa, desde 1999, quando foi eliminada pelo fortíssimo Celta de Vigo por 4-0. Ô, louco. E a Juventus foi para a Holanda com uma vantagem de já ter ganho 5 anos que. 5 anos, ó. 5 jogos sem perder para os holandeses, né? Só que, por um lado, ó, tinha vantagem, por outro, não. Essa frase é bem de um pensador, né? Ou não. Por quê? Ou não. O Ajax, terceiro colocado na Liga Nacional, ele tem um atacante uruguaio chamado Luis Suárez, que ele simplesmente marcou 23 jogos. Em 23 gols, ele marcou 23 gols em 21 jogos. Não é um recorde, mas é um número bem alto, É um assim. Tardelli brasileiro. Exatamente. Felizmente, ele não foi bem no jogo. O Buffon salvou vários chutes dele. Só que o contra-ataque da Ajax foi mortal. Ocasionou o primeiro gol do Miralem Soleimani por falha do nosso querido Jonathan Zebina. Mito. Graças a Deus, tirado depois. Mito de Zebina. Zebina é mito. Joga muito. Zebina é um eterno velho. Quando ele tinha 25 anos, ele tinha a mesma cara de hoje. E hoje ele tem o quê? 30, sei lá. Ele é um Ei. Galvão da Juventus, é isso? Ele é de Moura Galvão, um Emerson, assim. Emerson ou volante. Mas enquanto eles tinham Suleimani, nós tínhamos Del Piero e Amaury inspirados. O Mauri fez dois Um golaços de De Cher cabeça. inspirado. Diego inspirado. 2-1, O Diego 2 do menos, né? Amaury. Não, o Diego jogou bem. Quando o. Qual que é o nome daquele holandês maldito? De Jong? Não, Dezu. Ah. Dezu, não chegava para marcar ele, porque o Dezu jogava. O De Jong, vale um parênteses, assim, o De Jong jogou muito. Foi o que mais me surpreendeu nesse time do Ajax. O De Jong, meia, atacante, sei lá o que ele é, porque no Ajax não tem posição fixa, parece. Mas ele jogou muito bem, o De Jong. Felizmente vencemos por lesão. Passaporte semi-carimbado, agora é só não cagar aqui em Turim, ó. Cagar lá em Turim que Eu não vamos sabia que para você as estava em Torino. oitavas. Nossa, bacana. É, sou correspondente internacional, né, baby? E que isso aí, cara? Super indico. Ó, estão me agredindo aqui no Twitter verbalmente. A pessoa que falou que gostava de Djavan acabou de me agredir, falando cada um na tua, que não sei o quê. Olha, vou te denunciar, hein, meu filho. É, mas vamos lá, segue aí com o podcast. Olha só. Olha só o quê? Olha só. Não, acabei de receber um tweet assim. O Moretti me lembra alguém. Sério. É, eu acho muito bom lembrar alguém, né? Porque, sei lá, né? Eu acho que eu Tipo assim, o pareço uma pessoa, um ser Valderrama, humano. essas pessoas assim. Nossa, É. não. A resposta dele: cada um na tua, velho. Gosto é igual ao braço. Tem gente que tem gente que não tem. Porque Agora que eu sim, fui ver a isso aí é resposta sem graça. toda. Como Bom. assim, Brasil? Braço? Falei, é bacana ter braço, né? É, velho. O arroba Kleber Machado tinha que ver isso, cara. Ah, agora a gente tem o Machado Kleber. O segundo fake do Kleber Machado. Ai, ai, é, bom. É, vamos seguir com o podcast, né? Porque tem alguns que tem e não tem braço. É É. normal, né? Sim, a vida é cheia de altos e braços. É, altos e Mas aí, vamos continuar. braços. Exatamente. Vamos lá, então. É, vamos lá. É Ajax e Juventus, Fagner. Você pediu pra gente falar, pô. O Del Piero arrebentou com o jogo, como eu escrevi na coluna pro Mídia. Eu achei o Diego muito entregue à marcação no meio-campo. Eu achei que ele não fez uma partida muito boa, né? O Amorim tá lá para fazer gol mesmo, então ele fez a parte dele. O Zebina é péssimo, né? O De Tchelly também fez uma boa partida. E o Ajax me surpreendeu. Eu pensei que o Ajax não iria jogar tão bem. E foi um bom jogo. Mas eu quero fazer um adendo. Eu reivindico a ESPN porque o Lancelotti não comentou sobre nenhum restaurante que eu... Ele não me indicou nenhum restaurante que eu possa ir esse final de semana. E nenhum Pô, vinho que eu possa tomar. ele indicou nem um vinhozinho branco que possa ser tomado junto com o macarrão ao molho. Não, nada, nem com guinote, nem com nhoque, nem com capelete, nem nada. Né? Vou ter que mandar um Absurdo. e-mail ali. Murilo, você me lembra alguém, sério. Sabia? Legal, né? É bacana. Vamos lá. Cada uma que me aparece. Vamos lá, Panathinaikos 3, a Roma dos nosso querido Fagner aí. 2. A Roma com o jogo na mão entregou o resultado pro Panathinaikos. Mas a Roma tá na boa, né? Fez 2 gols na casa do adversário. 1-0 ou 2-1 da Roma. Lá em Roma, né? Vai lá, Chupa Fagner. Roma. Começa você aí, que é o nosso romano do meio da bola. A Roma não fez um bom jogo, né? Levou sufoco no começo da partida. Fez o gol com o Vucinic, como diria até o grego. Foi um golaço, E Putinho. Foi um golaço. ainda assim levou sufoco, né? Tanto é que o Panathinaikos logo no segundo tempo empatou o jogo. Depois teve o pênalti em cima do Cech, né? O Pizarro bateu e fez. Aí depois, no primeiro tempo, o Júlio Sérgio, que já tinha feito umas 3 defesas espetaculares, se machucou. Aí deu lugar ao queridíssimo Doni, né? Que entregou. Não vou dizer que ele entregou o jogo, Ah, vai, não, mas ele. fala que ele entregou, sim, porque ele entregou. Não, ele não entregou assim. Ele poderia ter ido melhor, mas não foi. Né? Horrível a partida do Doni. Não, o Mas no Doni geral em também si a Roma horrível. não foi bem. Né? Eu não sei como o Doni é reserva da seleção. Acho que o Júlio Sérgio merecia uma oportunidade e não ele. Não, eu acho O que o Júlio Sérgio pegou Vitor muito. ou o Fábio do Cruzeiro ou o Vitor do Grêmio mereciam uma chance na seleção. É, ou o Gomes do Tottenham também. Ah, o Gomes é, sei lá, o Gomes é muito inconstante. Ah, mas ele é melhor que o Doni. Não, qualquer um é melhor que o Doni. Vou chamar o Até Aranha pra você? seleção, pô. Até Até o você é melhor que o Doni. Felipe. Felipe. Felipe falhou feio, hein, contra português. Mas vamos lá, a gente tá mudando Coloca muito o de assunto. papo, então. Nosso seu Madruga. A gente tá mudando muito de assunto, vamos lá. Continua aí É. com Panathinaikos e Roma. Mas a Roma tá na boa. Fazendo 1-0, 2-1. Dá pra se classificar. A Roma tá numa boa. Os times italianos na Liga Europa, os dois, estão numa boa. Com certeza. Quais são os dois? Ah, tá, beleza. Mais alguma? Mas vocês querem comentar aí mais algum jogo que vocês viram? Eu particularmente só vi esses dois jogos. Eu quero comentar. Teve também Everton Sport Lisboa, que foi Ah, na é. terça-feira. O Everton de 2-1. É mesmo, esqueci de falar aí, ó. Olá, sendo Steve Pienaar is the best player. Pinup ali, Fabian fez um Redidia a grande gol. Everton 2, Lisboa 1. Good game, good game. Good, very well played game. É isso. O Clube Brugge, quero comentar alguns resultados. O Clube Brugge venceu o Valencia por 1-0 É mesmo, venceu o Valencia em por 1-0. casa. Ganhou com a menos porque o David Silva foi expulso. Mas o Valencia perdeu muito, muito, muito gol. O Standard Liège, ele jogou em casa, venceu o 3-2. Isso aqui, o interessante é que o Marc Janko, o artilheiro austríaco, fez 2-0 no primeiro tempo e o Standard Liège virou no segundo tempo só. Foi um belo jogo, um belo espetáculo de futebol. E eu quero comentar também o jogo. Liverpool United? Só. Não, não, Liverpool não. Não, não, não. Vamos dar os pitacos Não. então, né? Rubim Kazan e Apoel Tel Aviv. Quem passa? Rubinho. Rubim, né? Ganhou de 3-0, não precisa nem, precisava nem ter perguntado. Everton. Próximo jogo. É. Everton e Sporting. Eu acho que Ah, passa o Sporting. se o Steve Se o Steve Pienaar continuar sendo um very good best player, acho que o Everton passa. É. A Ajax e Juventus, não precisa nem perguntar também. Acho que é a Juve também. Juventus passa. É. Tu, hein? Ajax. Próximo. Tu, hein, Tivede? Verde. Foi quanto jogo de ida? 1x0. 1-0 pro Twente. É, 1x0 Eu pro acho que passa o Twente. Eu acho que passo Eu também verde. acho que passa o Twente. Eu acho que passo verde. O Twente tem um jogador chamado Chama um chama um minuto. minuto, tá? Ele se chama Miroslav Stoch. Ele é eslovaco. Olho nele. Miroslav Não é? Scott? Stock. Miroslav Stoch. Ah, ele é ex-jogador Ele do joga. Chelsea. Ele era do Pois Chelsea. é. Não, ele é do E é do Chelsea. Chelsea emprestado. É. Olho nele. Ele joga fácil, já vi ele jogando. Joga bem mesmo. É, Lille Fenerbahçe. Eu acho que dá Fenerbahçe. 2x1 Lili de ida. Fenerbahçe? Isso. Eu acho que passa Fenerbahçe. E o Cefagre? Fenerbahçe também. Ou Fenerbahçe, É. como diria Silvio Ou Luiz. Fenerbahce. Ou É. Fenerbahce. Pode ser qualquer coisa. É, Clube Brugge Valência. Eu acho que passa o Valência. Valência. Vídeo Real e Wolfsburg. Ó, eu acho que dá Wolfsburg. Acho que da Vila Real. Ah, não. O Também acho que da Vila Vídeo Real. Real vai ter que ganhar do Wolfsburg em casa, né? E fora de casa, né? É, o que não é muito difícil. Ah. É que o Wolfsburg tá um lixo essa temporada. Standard Liège e Salzburg. Acho que dá que o Salzburg passa. Perdeu por 3x2, mas 1x0 da Salzburg. Eu também acho que da Fala. Eu também acho que da Red Bull. Red Bull. É de boca. Fulham 2, Shakhtar Donetsk 1. Acho que dá Shakhtar. Fulham. Empate. Empate. Liverpool, o Liverpool Unirea é da Liverpool, né? Uniré, sem Eu dúvida. acho que dá Sem dúvida. Uniré também. Nem... Só pra vocês contrariar, né? Beleza. Sem dúvida. Hamburgo 1, PSV 0. Hamburgo. Ah, não Esse é sei, foda, velho. esse é foda mesmo. Esse é complicado, mas. Puta, o PSV na Holanda tá tenso. É. Mas eu acho que dá Hamburgo. Acho que dá Hamburgo. Você vai. PSV. Atlético de Madrid, Galatasaray. Outro jogaço, hein? Eu acho que dá Atlético de Madrid. Galo pra Sarai. Também ajudar Galatasaray, porque o Atlético de Madrid tem decisão dele, vai ficar meio apertado para ele. Hertha 1, Benfica 1. No jogo de ida. Eu acho que dá Benfica na volta. Benfica com gol da eterna revelação Saviola. E É. não vai ser 2-1 pro Benfica, vai ter um gol contra do Ramiro. Nossa. Ou do Davi Luiz. O Ramires nas horas vagas lá em Lisboa, ele vende pipoca, coitado. Atlético. Esse é Atlético de Bilbao, é? O que só tá escrito Atlético, então. Isso mesmo. Atlético Bilbao 1, Anderlecht 1 no jogo de ida. Eu acho que passa o Anderlecht. Também acho que passa adelante. Bilbao. Quer dizer que o senhor é o senhor do contra, É, né? ele é o senhor do contra. Quer ver? Ele falar que vai dar Copenhague 1, Olympique de Marseille 1. Oh, Olympique de Marseille 3. Copenhague 1, Olympique de Marseille 3. Eu acho que. Eu acho que Eu dá sou louco. Copenhague. É, eu acho que dá Vai dar Copenhague. É. pro time que tomou gol do Ben Arfa, já era. Desiste. Eu acho que um dos dois vai passar. Não sei. É, porque não pode não passar ninguém. Tem que passar um. Então, É. os dois passam. Panathinaikos 3, Roma 2. Oh. Roma passa. Eu também acho que passa o Panathinaikos. Aê, boa. Aí, eu já tenho umas quentinhas já, ó. Já saiu o cruzamento das oitavas. O vencedor de Hamburgo e PSV pega o vencedor de Atlético e Anderlecht. Vou lá então, é Hamburgo e PSV, Atlético e Anderlecht. Hamburgo e Anderlecht, então. Hamburgo e Anderlecht, sei lá. O vencedor de Rubin Kazan vai pegar o vencedor de Vila Real e Wolfsburg. Vai ser um bom jogo isso É. aí. O Ben Kazan e Wolfsburg. É. Atlético de Madrid e Galatasaray enfrenta Everton Ó, Sporting. jogaço também. Jogado. Se passar Atlético e Everton, vai ser jogaço. Se passar Galatasaray e Everton, Hertha Berlim. jogado. É, Benfica pega o Marseille. Pega quem? O Marseille, o Olympique Ah, de o outro Marseille. jogaço, ó, o Olympique de Marseille. 4-12. Ah, o Panathinaikos ou Roma Panathinaikos. pega Standard Liège ou Salzburg. Esse aí vai direto para as Ah, esse vai quartas já, direto né? pra. Não, vai direto pra Moleza, semis. hein? É, Pras não, quartas. para as quartas. Não, para as oitavas. Para É, para as quartas. as quartas. Agora vai passar para as oitavas. Ah, essa não. Ah, tá. Beleza. Tá certo. Esse é o 1/16 avos de É, final. 16 avos de final. Lille Fenerbahçe, isso? Lille Fenerbahçe Isso. enfrenta o vencedor de Liverpool e Nirea. É. Bom, lembra? Fenerbahçe e Liverpool, né? Outro grande jogo também. O vencedor de a Juventus enfrenta o Ajax ou Juventus enfrentam Fulham ou Shakhtar Donetsk. É. Esse jogo Fenerbahçe. termina Clube Brugge de Valência enfrenta Twente ou Werder Bremen. Mas vão ter bons jogos no final É. das Standard contas. Liege ou Salzburg enfrenta quem? Standard Liège ou Salzburg enfrenta Twente ou Werder. Ah, beleza. Esses são os confrontos da 16 avos de final da UEFA Europa League 2009-2010. Vamos fechar então a UEFA Europa League? Vamos direto pro. Não, um giro rapidinho no inglês e no italiano. A gente começar os estaduais, beleza? Ok. Ou vamos direto para os estaduais? Ah, eu ia direto pro Saduai. Direto dos estaduais? Não sei, não sei assim, mas Ah, vão. É, acho que me é mesmo, é boa. é melhor. Os Vamos aí. campeonatos são muito parados. Tá tendo aí a Copa da Itália e tal. Copa da Inglaterra, então. Vamos lá, então. Começando com o Paulista, né? Que tá, tem aí o Santos. Com o lido Santos do nosso amigo Fagner. Santos de Robinho, Neymar e companhia, né? Como líder isolado. O Palmeiras ontem acabou perdendo o seu técnico, né, Muricy Ramalho, por pra mim uma besteira do Beluso, que acabou saindo também. Não, Beluso não. Toninho Cecílio acabou saindo. Até o Luxemburgo, o técnico do Atlético Mineiro. Ele, que não tem nada a ver com a parada, postou no Twitter dele. Como é que eu vou falar? Uma provocação, né? Pro Beluso. Eu até vou abrir aqui. Você viu a resposta hoje do Beluso? Não, não vi, não vi. O Beluso falou que só lê de... O Beluso falou que não lê essas coisas e só lê de Sartre pra cima. Só lê de quê pra cima? Sartre, sei lá, acho que é Sartre que ele falou. Ah. É, tá aí, não entendi. Eu também não entendi. Tipo, ele não lê o blog do Luxemburgo, mas lê livros bons, assim. Mas como é que ele ficou Ah, sabendo então tá. que o Luxemburgo falou isso? Somente o repórter falou o que o Luxemburgo escreveu e na pergunta foi. E perguntou. Ah, saquei, beleza. Não, né, perguntou a pergunta, É, né? perguntou a pergunta, legal. No Paulista, a gente tem aí como líder o Santos, como eu falei, com 22 pontos. Segundo é o Botafogo de Ribeirão Preto, com 18, 4 pontos atrás do Santos. O terceiro é o Corinthians, do nosso amigo Moré, também com 18 pontos. Quarto é o Santo André, também com 18 pontos. O quinto é o São Paulo, com 17 pontos. Ponte Preta é a sexta, com 17 pontos. São Caetano é o sétimo, tem 14 pontos. Oitavo é o Palmeiras, em crise, com 13 pontos. A Portuguesa é a nona colocada, com 12 pontos. O Barueri ou Prudentino, como queiram, também tem 12 pontos, é a décima. Mirassol tem 10 pontos, é o 11º. Bragantino é o 12º com 9 pontos. Ituano, 13º com 9 pontos. Oeste, 14º com 9 pontos. Rio Branco, 15º com 9 pontos. O 16º é o Paulista com 8 pontos. E na zona de rebaixamento tem Mojimirim com 8 pontos. Rio Claro com 7 pontos. Sertãozinho com 7 pontos. E o Monte Azul, o último colocado, com 5 pontos. E vocês querem dar uma passada aí pelos resultados? Vamos começar com o Santos, né? Vamos falar todos os resultados primeiro, depois a gente comenta os jogos. Vocês querem falar aí? Beleza. Fala aí. Vamos falando dos resultados e Vai criticar falando os aí os palpites. resultados. Você tem que Rio trabalhar um Branco pouco. 0, Monte Azul 0 na quarta-feira. Rio Claro e Ituano 1-0 para o Rio Claro. Foi resultado que quase tirou o Rio Claro da zona de rebaixamento, mas quase não tirou. Paulista 0, Ponte Preta 1. Oeste 1, Portuguesa 2. Sertãozinho 2, Santo André 3. Mojimirim 0, Corinthians 3. Tô vibrando aqui. E Show, Palmeiras Corinthians. 1, São Caetano 4. Eu tô vibrando mais ainda. Puta que pariu. Eduardo. Eduardo humilhou O a Eduardo zaga do humilhou. Palmeiras. E o Palmeiras agora quer o Eduardo, né? Também quem não O queria, né? Eduardo que pertence ao Atlético Mineiro. Só que é engraçado que assim, o Palmeiras ele tem a pré-temporada inteira para contratar atacante E só os e quer atacantes que fazem contratar. gol nele, ele quer contratar. Exatamente. É brincadeira, né, não? E aí eles querem. Foi o Muricy que queria que pediu o Everton? Não, não sei isso aí. Pediu quem? Foi ele que pediu o Muricy pediu o Everton atrás de trazer Não, acho de que foi o volta. Belus mesmo. Pelo que Foi saiu na Belus? imprensa hoje, nenhum reforço que chegou no Palmeiras até hoje foi o Muricy que pediu. É. Ah, então é porque acho que. Bom, não sei nem se o Muricy pediu alguma coisa, né? Porém, o Palmeiras precisa de um centroavante. Centroavante, um matador, um Souza da vida. Um André da Marcelo vida. Nicasio. Marcelo Nicasio, Clodoaldo, Finazzi. O Só assim Finazzi é de uma ponta. boa. Agora, contratar segundos atacantes. Não sei se travou. Eduardo até que poderia render alguma coisa, né? Ah, o Eduardo é aquele trem. O Eduardo só joga em time pequeno, pô. Só. É igual o Bill. É. Falar nisso é. Aí. Foi o Bill que saiu do Corinthians essa semana? Foi Foi pro pro Curitiba, Bia. Curitiba, isso. Foi Uma pessoa por isso que. que choveu na Uma quarta-feira. pessoa aqui no Twitter, corintiano. Deu, pera aí, deixa eu procurar aqui. Deu RT, cara. Achei muito engraçado. Aqui, olha, ele falou assim. Foi o Felipe Nogu do Twitter. Ele disse assim. Ele era o cara pra Libertadores. Não podia ir, não podia. Deu RT no mídia da bola que tuitou que Bill deixa o Corinthians e acerta com o Curitiba. Ele era o cara pra Libertadores? Eu entendi essa. Claro, não, ele era claro. Ele pra mim, seria titular. Tirava o Ronaldo fácil daí do nome. Muito fácil. É. Tanto é que o Ney Mas você Franco falou. comemorou a chegada do Bill lá no Curitiba. Porque pra mim, o time da Libertadores vai ser Rafael Santos, Escudeiro, Paulo André e William. Na direita, Moacir. Aí no meio-campo é Ralph. Marcelo Matos. Marcelo Matos, Edu, Moraes. Aí você coloca. Chama o Marcelinho de Eu volta, né? acho Porque que o Marcelinho. Ralph até hoje não estreou no Corinthians, ainda estreou. Não, jogou bem, jogou bem. Tá. Sim, ele tá jogando muito mais do que o Marcelo Matos fez o ano passado inteiro e esse ano. Ano passado inteiro não, né? 6 meses do ano passado e esse ano. Separou. Bom, vamos pro jogo de quinta, tá? É, vai pro jogo de quinta aí. Tem Mirassol e Botafogo, foi 1-1, Mirassol e Botafogo. O São Paulo venceu o Barueri por 3-1. E o Santos venceu o Bragantino por 6-3. Foi o jogo da rodada. Nem humilhou, né? Fazia O tempo Santos que nem humilhou. ia um jogo. O jogo Nem do ano cobra até firme. agora. Não, o jogo Foi da rodada foi firme. Palmeiras e São Caetano. É. Não, o jogo da rodada foi isso. Santos e Não. Bragantino. E assim, não é só a golear. Mas é jogo de muito gol. Sim, vai. 5x4, 7x5. Jogos assim, meu. Fica legal. Eu dei gol, cacete. 82 a Jogo. 3. Chama atenção. É. Muito boa. Exatamente. E vai lembrar que o Bragantino tentou alguma coisinha ali, né, nos minutos finais, Pois mas. é, rapaz. Meu. Bragantino tentou esboçar um último suspiro, mas. É, depois saiu o Robinho, Neymar. Saiu o Robinho, Neymar, quem foi o outro que saiu também? O Ganso saiu. Foi o André. O André é pecado do Giovanni. O André saiu, né? Depois saiu os três. Depois saiu os três, o Santos virou um time comum. Aí o Bragantino chegou. Mas depois rolou o sexto gol. Não, mas aí para o Bragantino chegar, o Santos tem que virar um time abaixo do comum, né? Exatamente. Depois que entrou o Madison, e depois que o Pará ficou na lateral, aí o Santos virou time comum. Enquanto tava Neymar, Robinho, André, time fez 4x0. Fácil. Foi o Moura que falou no Twitter que o André é ruim, mas faz gol? Você não foi, Moura? Sim, fui eu. Você O André é concorda, ruim. Fagner? É, o André tá jogando bem. Tá, acho que ele e o Souza são quase a mesma coisa, assim. Atualmente. Tá em Pô, o boa Souza fase. matou a pau contra o Mojimirim. Ah, não, é verdade. Só o Santos não ganhou do Mojimirim. Ô, desgraça. Porque o Giovanni deitou. Exatamente. E o goleiro fez um monte de defesa naquele jogo. É, vazio. Vamos lá, é. Mais nada para falar. E o 3x1 do São Paulo no Barueri? Com o gol do Washington, como escreveu o Fagner. Literalmente o Washington, tá? No do Washington. Isso. Nada a falar sobre a virada do São Paulo. Ah, vocês falam que vai. Não, o gol do Marco. O gol do Marcação. Só isso? Foi um golaço. O gol do Marcação foi muito feio. Mas aí o que me deixa indignado é o Rogério Ceni falar que, ah, não, porque eu pensei que a bola ia pra fora e se eu tivesse pulado eu ia pegar. Mas não pulou, Rogério. Você não pulou na bola. Não tem essa de ir, se. Não, mas pelo menos ele Se minha admitiu avó depois fosse que. bicicleta, eu andava em cima dela, pô. Ui. Exatamente. Não, é verdade. Eu É, também ué. andei da sua avó, sei lá. É. Da É sua igual o irmã. braço, ué. Tem gente que É, tem gente tem, que tem tem, gente que não tem gente que tem. não tem. Exatamente. Se eu não estivesse gravando o podcast agora, eu estaria dormindo. Ou não. Beleza. Mais nada para falar aí do Paulista. Não, vocês estão fracos demais, pô. Calma, tem o Santos também. O Santos vai ser campeão. Eu também acho que o Santos vai ser campeão. Pera aí que eu tô rindo, pera aí. Eu não Quem vai posso ser tanto, campeão? mas tem. Monte Azul? Ah, eu acredito no Monte Azul ainda. Eu acho que um dos 20 do Campeonato Paulista vai ser campeão. Da Série A1, Não, tá? porque o Monte Azul ainda não tem mais chance. E se ele ganhar todos os jogos até o final? Não tem mais chance, tem? Eu acho que não tem, não. Mas aí, se o Monte Azul ganhar todos os jogos até a final, o Santos vai ter que perder alguns jogos. Que vai perder pro Monte Azul. É. Exatamente. Quer dizer, tudo é possível ainda. É, exato. Nada tá definido. Nada tá indefinido. Exatamente. Tá bom. Ah, eu esqueci de chamar Aí deve ser. vocês no começo de professores de português, né? Agora eu tenho meu motivo também para falar, porque o Fagner falou publi. Aí ficou foda. Clube, clube, Cubli. o Os clube do. cublis em inglês são muito. Eu sigo a mesma linha de pensamento do André Rizek, que acompanhou o jogo do Santos, viu que o Neymar pediu não, né? Ele provocou, Implorou por um cartão ele amarelo. implorou pro árbitro dar cartão amarelo para ele. Legal, né? Isso, aí ele falou lá que é condutante esportivo, ele o juiz poder expulsá-lo. assim como ele fez no segundo cartão amarelo pro Paulo Henrique. E aí, no final do jogo, o Neymar, o repórter entrou em campo e ele falou assim: "E aí, Neymar, como é que faz para conseguir? Você pediu lá perto da... Você viu o que eu fiz? Você viu o que eu fiz?" Agora, nossa, revolta, revolta. "É só fazer o que eu fiz lá que vocês conseguem, cartão amarelo." Bateu a revolta. Bateu a revolta, né? Olha. Indignação, indignação. Sem profundidade. É. Eu vou gostar desse Neymar aí. Vamos pro Carioca? Semifinal da Taça Guanabara. O Carioca tá rapidinho. Depois a gente vai pro Mineiro. Aí a gente fecha o podcast. Anteontem. Não, anteontem mais ou menos, que já são meia-noite e dois, né? Então, 2 minutos Meia-noite. atrás de anteontem, o Flamengo tomou um ataque do Botafogo no Maracanã. Por 2-1, com direito a chororô do Caio, né? Que é o. Eu não entendo, o Botafogo pede e chora. O cara faz o gol da vitória e chora também. Não dá pra entender, pô. O Flamengo perdeu, foi 2-1. O gol no finzinho do Caio. De virada, né? O Flamengo perdeu. E o Botafogo vai fazer a semifinal, a final da Taça Guanabara com o Vasco, que venceu o Fluminense no sábado. Foi isso? Por 6-5 nos pênaltis. Ficou 0-0 no tempo normal. E 6-5 nos pênaltis, o Vasco venceu. Vocês viram esse jogo aí, Flamengo e Botafogo? Eu escutei o jogo numa rádio horrível, que é. Escuta, como é que é o louco? Futebol com emoção é na rádio do Tesão. Oh! Espetacular. Espetacular, O né? legal é escutar os jogos do Campeonato Paulista aí com o Silvério narrando, cara. Muito engraçado. Aqui em Minas, tem os caras tudo aposentado. O narrador começa a gritar gol e no meio do negócio ele começa a ficar rouco. Gol! No meio do grito de gol ele começa a ficar rouco. Ai, ai, ai. Bom, só isso do Carioca, mais nada. A gente ficou um pouquinho do Carioca. Eu acho que o Vasco vai ser campeão. Eu também acho. Eu acho que o Dodô vai fazer 3 gols. Se não fizer mais ou menos. Isso. Se ele Se não fizer, fizer né? nenhum, né? Então vamos pro Campeonato Mineiro, Campeonato das Zebras, né? Que o time da minha cidade, Democrata de Valadares, vai liderando, né? Desculpa aí, mas meu time é líder. Vai liderando, isolado, 4 pontos na frente do segundo colocado, que é o Ipatinga, né? Você viu como é o campeonato bem disputado, né? Por causa do sucesso aí. Não. Ah, também num campeonato que tem 12 clubes, os 8 primeiros se classificam. Não, essa foi a pior cagada que a Federação Mineira de Futebol fez. E todo podcast a gente fala a mesma coisa. É. Antes Mas é classificavam só os verdade. 4. Porque, ó, fica 4 Tem de fora 12, do campeonato. classifica 8? 2 caem e 2 não acontece nada. Dois Chicago, né? Porque vai esperar o ano que vem só. É. Agora, o Democrata de Valadares tem 13 pontos, é o líder. O Ipatinga tem 10 pontos. E é o vice-líder. Outra merda que eles fizeram. Adiar jogos por causa do clássico de amanhã, de sábado. Adiaram América de Teoflotone e Atlético, Cruzeiro e Uberaba e o Ituiutaba e Caldense. Pra quê? Pra que adiar os jogos? Adiaram jogos pra dia 3, América de Teoflotone e Atlético Mineiro e Cruzeiro e Uberaba. Adiaram pro dia 3/3 de 2010. Ituiutaba e Caldense adiaram pro dia 24/3. Isso é a pior merda que se pode fazer na tabela no campeonato. Aí o Cruzeiro é o terceiro com um jogo a menos e 9 pontos. O Tupi é o quarto com 9 pontos. O Vila Nova é o quinto com 7 pontos. O Atlético Mineiro é o sexto com 6 pontos e um jogo a menos. O América Mineiro tem 5 pontos e é o sétimo. Uberaba tem um jogo a menos e também tem 5 pontos. Esses são os oito que se classificariam hoje: Democrata de Valadares, Ipatinga, Cruzeiro, Tupi, Vila Nova, Atlético, América e Uberaba. Ficariam dois sem acontecer nada no campeonato: Uberlândia e América de Teoflotone. E dois cairiam: Caldense e Ituiutaba. É a pior forma de disputa que já foi inventada para o Campeonato Mineiro. É. Também acho. Aí agora sábado a gente tem Atlético Cruzeiro, né? O clássico. Vai dar Atlético ou vai dar Cruzeiro? Cruzeiro? Cruzeiro vai jogar com o time reserva? Não, o Cruzeiro joga com o time inteiro. Titular. Então o Cruzeiro vai ganhar. Ainda bem, né? Vai jogar com os 11 assim? É, eu acho que vai jogar com os 11. O Que Júlio bom, né, Paiva, caramba, velho. moleque? Bobo cego, foi essa. Falta de profundidade, né? Falta de quantidade. Ah, então, Entendi. legal. É O Cruzeiro legal. ganha, mano. Acho que vai dar Cruzeiro mesmo. É. Mentira, vai dar Obina, porque o Obina é o Obinator dos O clássicos. Obination. Não é mais o Rebolete, é o Obination. E também, amanhã, tem Tupi e Ituiutaba, também às 5 horas. Domingo, tem Caldense e Uberlândia. Uberaba, América de Teoflotone. América e Vila Nova. E o clássico Democrata de Governador Valadares e Ipatinga. Né? O grande clássico do leste de Minas. Bom, Nossa. a gente vai ficando por aqui, né, galera? Despedindo aí dessa sexta edição do podcast No Meio da Bola. Vamos lá, fala aí, galera. As últimas palavras da edição 6 do podcast do Meio da Bola. Falou, galera do Mídia da Bola, um abraço. Os que têm braços, os que também não têm braço, um abraço. Deixa seu blog aí, Murilo, pra galera acessar. Acesse meu blog aí, www.brig.ig.com.br, barra parlacaute. Ou digita Murilo Moretti no Google, É, aí Murilo Moretti. você Não, vai achar o tipo, um Mídia da adendo Bola, você vai achar o engraçado Murilo aqui que Moretti, você vai achar qualquer coisa, você vai achar. a minha vida inteira sempre ouvi falando Murilo Moretti, Murilo Moretti. Eu mesmo me acostumei com Murilo Moretti, apesar de ser Murilo Moretti. E aí, nunca, ninguém tinha me chamado de Murilo Moreno. E tipo, vai, nem ficava mais chateado, nem ficava bravo, assim, das pessoas, Não, todo mundo me chama de até Davi. eis que. É, né, foda, né? Nome é uma coisa complicada. Eis que meu professor de teoria do jornalismo, ele parou pra ler o nome e falou o Murilo Moreno. Eu falei, na hora, levantei e aplaudi o professor. Professor, você é a primeira pessoa que acerta o meu nome em toda a minha vida. Obrigado. Sério, que legal, cara. Ah, você chorou? Foi um momento de emoção, tá? De emoção. Não. Eu acho que o Murilo merecia uma placa com o nome dele. Foi a mesma coisa que entrar com 11 em. Foi a mesma coisa que o quê? Com a compra, né? Senão não adianta nada. Uma coisa que entrar com 11 em campo. Murilo Mori. Exatamente, tem que colocar um aceite circunflexo. É, vai lá então, Fagner. Não é nem Despede. capaz que fale. Vai lá, Fagner. Despede aí. Bom, até a próxima edição Que não vai do demorar. podcast. No Mídia da Bola, você pode ler minha coluna sobre futebol italiano, onde você não verá coisas como clubes, né? Vai estar escrito clubes, certinho, bonitinho. É, lembrando que a coluna do Fagner é a mais acessada Tchau. no Bid na Bola. Tem 37% dos acessos. A coluna Sou do muito Fagner. bom, cara. É. Lembrando. Meu Deus. Pois é, temos da. O cara é um mito, hein? É, o cara é foda. E a galera tava cobrando no Twitter. Pô, cadê a coluna do italiano e tal? Aí eu puxei a orelha do Fagner. Pô, Fagner, a galera tá cobrando aqui e tal. Aí eu falei, fez. Lembrando que. O Gui Cabelo de Fogo também? Não, o Gui Cabelo de Fogo só gosta Eu do fico parecendo. futebol brasileiro. O Gui Cabelo Mas de Fogo. quando não vem falando do Palmeiras, ele não gosta. Ele fala assim, Ah. Belém, Belém, nunca mais cuide bem. Aí ele não. Ele é bobosfera também, coitado. Que trelelé isso aí, né? Pois é. É isso. Eu vou bloquear aquele cara do meu Twitter, cara. Tá doido. O cara é muito chato. Igual eu fiz com aquele Nossa. atleticano chato. Não, ele é palmeirense. Ah, é. Ele é palmeirense. Conta essa história aí, conta essa Não, eu história tô do falando daquele atleticano. atleticano chato, velho, que pensa que eu sou corintiano e que eu Aê, odeio o não, não, Atlético. cara. O cara é mó gente boa. Não fala dele, não, na moral. Eu tô, até Olha, sei pensa porque que eu vocês. odeio o Atlético. Até sei porque vocês começaram lá a discutir. Não, Você mas conhece ele ele? pensa, ele fica me xingando que eu sou corintiano, mano. Ele falou que o Fagner é corintiano. Bom, vambora então, né, galera? Que tá estendendo aí. Não, mas olha o mancado. Ah, vai lá. O que é mais importante? Como assim? O que é mais importante? O Ole Marques ou frases favoritas do Chaves? Depende do Pra colocar dia. no trend tópico do. Depende do dia. Frases favoritas do Chaves é mais legal. Não consigo ter Chaves, né? Não, frases favoritas do Chaves é muito mais legal. Não, pô, mas era o aniversário do Engraçado que ele brigou Marques. com você porque você não colocou o do Marcos, né? Era o aniversário do Marques, cara. Não, Tá, eu mas coloquei. Eu coloquei, mas eu o mandei seguinte, o junto um Gigi vídeo do colocou Atlético aquele Mineiro aniversário na e por final isso do que eu fiz Campeonato uma Brasileiro com o campanha ali. Corinthians. Vai bater, sabe? Por isso que ele pensou que você era corintiano. Sacou? É. Tudo É que o bem. Atlético não chega muito em finais assim, né? Então Ok, é vai. complicado pegar um vídeo recente. O quê? Eu vou me abster Você desse quer, ó, vou assunto. deixar Pô, um vocês vão ficar abraço aqui, metendo pelo pau menos no meu eu vejo uma Atlético, cara. coisa Vocês estão positiva brincando, pra pô. próxima. Oi. Bom, vambora então, né? A gente já despediu então. Ah, coitado do Atlético, né? Pois é. Feliz aniversário, Zambrota. Muitas felicidades pra você. Desejo votos de boa saúde. Ô Murilo, repete o tchau-tchau da última vez aí. Repete aí, pô. Tchau, tchau do Gazenga. É, da última vez, da última edição do podcast que você fez. Tchau, tchau! Não, você fez mais alto. É, o tchau, tchau do Gagbang. Tchau-tchau! Acabei de fazer. Você fez mais alto, rapaz. Tchau-tchau! Mas também já são meia-noite e 13, né? Ah, é, não, não Cansar mais. rola ficar Deixa eu fechar gritando. aqui, ó. Não rola ficar gritando. Deixa eu fechar a janela que eu posso ver assim, ó. É, não rola ficar gritando agora. Então vai, galera. É. Tchau, tchau! Falou, galera. Até Guerra mais. de vez é horrível. Até mais. Falou, Daqui a gente. pouco. É, daqui a pouco não. Essa semana ainda a gente volta gravando a sétima edição do podcast No Meio da Bola. Obrigado aí ao Murilo e ao Fagner. E até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau!